1-6-0-6, boa noite, adiciona a identificação autorizada a Mari, 10-4000, péssimo e 14. Mari, 4000, como é que tá tudo? Bono, 6-0-6. Sétima 4, você matou em 1-6-6-12, não pôs. Sétima 4, boa noite, 3 milhas e meia distância. Boa noite, cheque o trem, chame para fora Simber. Chama a Simber. Sétima 4, passa a Simbra, baixado, checado. Autorizado, pouso, 1-0 grau, 099. Repouso, 1-7-4. Meia 06, desce 12.000 pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2.000, chamada estabilizada. Comandou uma boa noite, boa noite, 0501, da Charlie. 3891, boa noite, oceano, identificação autorizada, bom, sucesso 4000 pés, 2014. 4014, bom, 1805, aciona a identificação autorizada na área, descida ao 050. 050, chegada na área, voa no 805. Solo, mudou 1-7-1-4, livrou, pressão para ataque. Boa noite, voo no 7-1-4, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. No 7-1-4.

Gol no 805-10-3000 pés com 1014, reduz 2109. 3000 pés com 1014, reduzindo para 2109, gol no 805. 2109, autorizado. Com 805, está seu vetor, vai manter a presente pro limite ao localizador. Vai manter a presente pro limite ao localizador no 805. Com 805 para o localizador, curva direita para 060, desce 2000 pés, reporta estabilizado. Direita 060, 2000, reporta estabilizado, boa noite, 05. estabilizado o 389. 389 no completo, aproximação, torno no 862. 1862. Azul 4062, desce 2000 pés com 1014, reporte localizador. 2000 pés com 1014, reporte localizador, 4062. Solo Salvador, bom dia, gol no 603. Bom dia, gol no 606, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, beleza. Oito nove um no Boa Avistada, ajuste Salvador 2014, o vento uma centena 10 nós, sem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 903, 891. Gol 805, chame todo no 862. 862, 805. Dois, Salvador, o gol no 805, está avisando em LS, está 1-0. Segundo ajuste instalado 2014, continue aguardando pista livre. Vai dar? Três, dois, dois, meia, desce, dois, mil, pés, com 1014 no ajuste, reporte localizador. 2014, depois estará no localizador, até 3.000. Direita 319. 319, 3544, aciona a identificação autorizada MAD, desce 3.000 pés com 1014. 3.000 pés com 1014. Tá livre. Bom dia. Alfa GDS 08, bom dia. Obrigado. metralhador visual azul 4062. Azul 4062, uma torre no norte, decimal 62, bom pouso. 262, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4062, final de 8 milhas e meio. 062, continue, agora está livre. Boa noite, gol no 805, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02.